alma, corpo e alma. Corpo e alma, conexão ancestral. Dos griôs, tambor digital. Dos terreiros ao baile de quintal. Se é James ou mano, é brau. É inquérito, só que não é policial. Alvará de soltura espiritual. Da bala na agulha pros discos na agulha. Técnica estripa, oração que orgulha. Do Bronx de bambata, pro Brasil de bombeta e biqueira lotada. Som executivo do som das quebradas. Fone no pescoço é a minha gravata. Jair Rodrigues, Tupac Big. Sabotagem de Nadir, o rap vive. O sangue, o suor, a saliva e as palmas. A mente, o espírito, o corpo e a alma.